A guria morre. Quem? A guria. Qual o jogo que você tá falando? BioShock. Não basta te dizer final. Ó, mas o negão sem capacete, certeza que morre. Sempre. Que bosta, hein? O Pedro sempre que se fuder. Que foda. Isso não pode gravar, não, hein? Dá processo. Tá gravado já. Se fudeu, Excel. Você vai ser processado. Então, o nome dele é Thiago Alexander Magalhães. Tomar seu cu aí, seu cara. Game Track Podcast. Salve de games, estamos começando mais uma edição do Game Track. Esse é o episódio de número 64. 60 quantos? 4, cara, e fica o D4 ainda, vamos lá. Eu sou o Zabuzeta e eu estou com a cabeça explodida. Eu acho que é a certa pronúncia disso aí. Explodida pelo final de BioShock Infinite, cara, puta que pariu. Isso não tem nada a ver com o Nintendo 64, mas aqui é o Snake. E será que eu vou contar de novo a história do meu padrinho quase quebrando as costas nesse podcast? Não, né? Chega, né? Chega, né? Dá pra ser nota aqui. É, a mesma piada não rola, né, amigo? Não sei, vai que... E aí, galera, aqui é o Excel e é nós que brilha mais que os dentes dos alvos. Sacanagem. Ou foto dos seus dentes no post, tá? Ah, tem foto dos meus dentes no post, né? A galera tá... É, vocês são uns retardados mesmo, mas enfim. Bom, então, galera, vamos aqui fazendo mais uma edição da versão Pocket, né, do Game Track, do qual a gente não tem leitura de e-mails, e só pega um tema pra deslinchar, ou às vezes coloca aquele verso maroto que o pessoal gostou bastante, né, Xia? Exatamente, né, cara? Pra dar uma diferenciada, e lembrando sempre que a versão Pocket é em preto e branco. Olha só. É porque tem limitação, né? Exatamente. É, vamos aproveitar essa versão Pocket e aproveitar um número, né, muito sugestivo, para falar a respeito de jogos no último console da Nintendo que usou o cartucho, né? Que foi o Nintendo 64. Pô, gente... cara, saudades eternas do Nintendo 64. E eu até vendi o meu recentemente. Não, recentemente, uns 2 anos atrás eu vendi o meu. Mas enfim, vamos contar a história disso aí para vocês. Deixa eu só perguntar aqui pro Excel. Aproveitar esse, que é um version pocket, não tem leitura de meta, então... Excel, você tem jogado... Oh, caralho. Quem foi isso? Oh, o Snake tá aqui. Caralho. Olhei pra mensagem. Caralho. Bom, Excel, o que você tem jogado recentemente, cara? Snake, para de ser visto, cara. Oh, chega. Silencioso, hein, caralho. Calma, não brigue comigo, não me espanque. O cara fica botando a cabeça na webcam, fica dando esses barulhos aí, ó. Chega. o que eu tenho jogado? Cara, eu ressuscitei esses tempos ainda com essa rotina meio difícil. Ou você é Jesus agora? Né? Mesmo com essa rotina meio de pesadinha, eu ressuscitei esses dias Left 4 Dead. Caraca. Eu descobri que uma amiga jogava e fazia muito tempo que eu não jogava e a gente ficou jogando um tempão. E voltei a jogar um joguinho que tava no Mac já fazia um tempo. Eu não sei se vocês conhecem, que é Uber Strike. Uber Strike, nunca ouvi falar. É, Uber Strike é tipo um CS pobre, mal feito online. É a única coisa que roda no Mac. Para esse trouxa. É, ele e o seu cu. Meu cu vale ouro. Igual os dentes dos abos. Ai, delícia. Ai, mas esse Uber, ele é bem louco, então. Então, cara, é bacana e assim, ele é por levels, né? Cada level que você aumenta, você vai liberando mais itens e acessórios e tal, e você vai ficando mais fodão. E bem bacaninha, assim, ele é bem mais dinâmico que o CS. É que o CS também é travado, cara. O CSGO lá, eu tava, nossa, eu vou jogar CSGO, vai ser maneiro. Aí que você tá acostumado com jogos como Battlefield, Modern Warfare, você aperta o botão direito pra você aproximar o scope, né? Ou, sei lá, aproximar a arma pra você fazer aquela mira, né? Sim. E não tem isso, cara! Não... É, essa parte é foda. Uma coisa que eu senti falta no... Em relação a esses jogos também com Uber Strike, é que eles fizeram algumas trocas. Então, por exemplo, você que tá acostumado aí andando bem faceiro, apertar o Q pra trocar de arma, ele não troca. Troca, troca, troca! Aquele desespero. Que maldito, vai! E esses dias eu tentei jogar um pouco também de Death Defeat, só que fazia muito tempo que eu não jogava, o servidor que eu entrei tava meio bugado também. Death Defeat tá quase esquecido, né? O Snake falou, vamos instalar Death Defeat. Eu falei, não, vou jogar o Sonal, isso que tá mais valendo. É, então, mas aí eu tentei jogar um pouco pra... Sei lá, tem um joguinho mais bacana também, só que não rolou, não consegui me divertir jogando aquilo, então... Apanhou muito, né? Olha que os caras, como só tem dinheiro pra esse jogo, eles chegaram num nível do jogo que você, tipo, deu um passo e tá morto. É. Tá dentro da fase. É, a gente não acompanhou a evolução, né? A gente jogou pra caralho, mas esqueceu. Mas enfim, e tem aqui você que tem jogado? Cara, eu recentemente fechei Metrô 2033. Gostou? Bem louco. Bem louco, né? É empolgante. É, peguei no Rumble Bumble... Rubber Bumble. Rubber Bumble. Rubber Burger. Cara, adorei aquele jogo, velho. É muito bom, assim, a forma de que, como você tem que pensar. Porque você tem pouca munição, os bichos são desgraçados de matar e, cara, te dá um cagaço certas horas. É o primeiro jogo de cagaço que eu joguei e fechei. É shooter, é primeira pessoa, só que você fica assim, ok, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Deu merda, deu merda, deu merda, deu merda. Você tem que sair correndo, cara, e às vezes, tipo, você tem pouca munição, tem muito inimigo, cara, às vezes, e é bacana também a forma como você toma as decisões, não afeta o final do jogo diretamente, né, ele só troca o percurso que você corre, ao invés de você ir pela direita e passar por determinadas fases, você vai pra esquerda e joga outras fases, então, entende? Você conhece mais histórias, você conhece mais personagens, né, e o final fica aquela coisa, assim, você vai... Contei o final. Enfim. Isso aí. Olha, escuta. Filho da puta mesmo. O cara estraga a gravação com os barulhos de celular dele. É? Aí agora é isso, né, cara? Não bastasse. Alguma coisa que tem jogado mais além de metrô? Tô jogando com uma pesada, um Astronauts, que eu tô levando uma surra do caramba. Na verdade, eu não levo uma surra. Eu sou o cara que, tipo, que não cheira nem fede, porque ao mesmo número de kill que eu tô fazendo, eu tô morrendo igual. Se eu mato 5, eu morro 5. É tudo equilibrado. Isso é bom. Mas é muito divertido esse jogo. É muito bom, né, cara? É um MOBA assim que agrada. É, só quero ver quanto que eu vou ganhar dinheiro com isso, mas... É. Enfim. Eu fechei recentemente BioShock, só tenho que dizer que é o melhor jogo do ano já. Você fechou a caixa do BioShock, né? É, fechei o BioShock Infinite, né? É, fechou a caixa, botou o CD dentro e fechou a caixa. É, fechei ali, ó, beleza. Mas BioShock Infinite, cara, que jogo foda, puto pariu. Se tornou um dos meus top 3 de todos os tempos. Tão bom que é, gostei pra caralho, eu recomendo assim, compra lá, enfim. E fechei, hoje mesmo, um pouco antes da gravação, eu fechei o Far Cry 3. Gostei bastante do mundo de exploração, mas o final dele é mais ou menos assim. Mas é um bom jogo, não deixa ser a grandiosidade de explorar a ilha lá, muito massa, cara. Mas eu quero já terminar esse assunto aqui, antes que a gente se estenda só falando o que a gente tá jogando. Vamos falar aqui a respeito do console da Nintendo, né, o terceiro console que ela lançou, que foi em 96. O lançamento adiantado no Japão, como sempre, e depois... postergado para os Estados Unidos. Ele foi o console que prometeu muita coisa e não cumpriu tantas coisas assim, apesar de a gente... Eu gosto muito do console, mas para quem ficou no hype, assim, quando ele foi anunciado, que ele foi colocado até um nome muito louco lá, que foi Project Reality, né? Olha só a ambição da galera, né? Project Reality. Falar que é TCG, é a nível de Terminator 2, que naquela época era foda, né? Meu Deus. Não, você vê qual que é o esquema do console que os caras estavam anunciando, né? Depois ele ganhou um codinome de Nintendo Ultra 64, que daí foi reduzido porque a galera tava vendo que não ia ser aquela grande coisa, e se tornou o Nintendo 64 que a gente conhece até hoje, né? É, o Nintendo 64, ele é o último console que eu lembro, assim, das third party, assim, tipo, de empresa, que foi o último com cartucho, né? Eu não lembro de outro... Não sei se Neo Geo foi na mesma época. Neo Geo ainda tinha um cartucho, né? Ou não, me responda, por favor. Não, Neo Geo tinha. Ah, eu não sei que... É, eu sei que um console da SNK lá, da mesma empresa da Neo Geo, tinha... SNK Neo Geo tinha... Madruga Jackson, corrija no... Por favor, corrija no comentário, por favor. Mas aqui, ó, o Nintendo 64, ele foi lançado e já com 3 títulos, né? Que foi o Super Mario 64, que a gente até falou num Game Track aqui há muito tempo atrás, né? Pode que... isso. Muito tempo atrás, mas nem uma galáxia tão distante assim. Ah, sim, tá o link aí no post pra você acessar, vale a pena. É Wave Race 64 e Pilot Wings 64, né? Não sei se vocês jogaram algum desses outros. Wave Race, Pilot Wings. Não. Pilot Wings eu joguei, cara. Eu gostava pra caralho de jogar. Quando o console foi lançado pra Europa, ele ganhou mais um jogo, né? Pro lançamento europeu, que foi Star Wars Shadow of the Empire. Que o pessoal curtiu bastante, mas foi aquela coisa, né? Tipo, o console tava ali. Muita gente tava reclamando durante a produção dele, assim, que era meio difícil. Sabe o que o PS3 sofreu no começo? Porque a galera reclamava da produção de jogos pro hardware. Então, o 64 sofreu bastante também, porque ele era um console meio limitado, né? Apesar de ter chip gráfico lá da Silicon Graphics, o pessoal ainda achava meio difícil, digamos, explorar o recurso do console, né? Tanto que a gente pode dizer assim que os únicos jogos que prestam o 64, com algumas poucas exceções, ou é jogo exclusivo da third party da Nintendo, né? Da first party, né? Que é jogos da Nintendo, que é Star Fox, Legend of Zelda, Ocarina of Time, Majora's Mask, o Mario 64, Mario Party, né? E outra empresa que fez bons jogos, que nessa época, digamos assim, que salvou o 64, provavelmente foi a Rare, né? Que veio ali com Banjo-Kazooie, que veio com GoldenEye, que também foi um classicíssimo, né? GoldenEye. Foi Perfect Dark. Eu nunca joguei Perfect Dark. Vocês jogaram? Cara, eu acho que eu joguei uma vez há muito tempo atrás. Ele era assim, ó, quem jogou fala que é um dos melhores tipo FPS que tinha pra console até aquela geração, né? Como a maioria dos jogos de FPS de multiplayer que tinha antigamente, um jogo com um monte de arma legal, a jogabilidade era maneira e o pessoal gostava bastante, né? A gente já perguntou praticamente como foi a experiência do Snake aqui, que derrubou o tio dele. Não, o tio dele caiu da escada lá, querendo jogar 64 do primo dele que era americano. Né? É, né? E o Excel falou que jogava muito em locadora, né? Cara, eu jogava muito em locadora mesmo, porque eu só fui comprar o meu Nintendo 64 em 2002. Já tinha uns consoles novos já, né? Já, com certeza. Mas na época eu ainda tinha o Play 1, né? Não, na verdade não, sabe? Não, já tinha um... Tinha o Cube. O PS2 foi lançado quando? Não, o PS2 foi bem depois. Então eu comprei o 64 e... Cara, eu joguei demais 64 quando eu comprei, mais até que eu jogava na locadora, só que os mesmos jogos, né? Ó, só uma correção, PlayStation 2 é de 2000, então já tinha o PlayStation 2 já. Brasil já tinha. 2000 no Japão, né? É, não, Japão, Estados Unidos, então até chegar aqui no Brasil, que o Brasil foi lançado... 2007, mais ou menos. Né? Sacanagem. Mas tinha aqueles pipitiu, né, que a galera trazia lá com contrabando e assim era, né? Só que eu jogava os mesmos jogos que eu jogava ainda, mas ainda assim foi muito bacana. Ter ele, poder jogar Pokémon Snap, International Superstar Soccer, Pokémon Stadium, nossa, foi fantástico. Massa, massa. Porque eu tava reparando, assim, que é como você acabou de falar, assim, só jogo da Nintendo, né? E como eu disse, cara, era só Rare ou era jogo da Nintendo. O resto era só lixo, tá ligado? Cara, tinha muito jogo ruim, velho, não, naquela época. O 64 tem muito jogo ruim mesmo, cara, porque, tipo, eu sempre quis jogar o Vigilante 8 no 64, cara, e do PlayStation batia muito mais fácil, cara, muito mais massa. Cara, eu vou ter que concordar contigo, é verdade, mas ainda assim eu não tiro o valor do 64 porque eu gostava demais dele. Inclusive, eu sinto muita falta. Falta e às vezes até vou te comprar um, mas não, né? É. Not today. Not today. Eu tava reparando aqui, eu sempre fui mais em locadora, assim, com meus primos pra jogar ou Mario Kart, ou jogar o Smash Bros, que eu jogava um pouco, assim, que é até um jogo que a gente já falou aqui no Game Track também, que a gente gravou lá com o Eric Seika. Foi meio maneiro, né? Quem quiser também vai ter o link aqui. Vai ter o link também do Legend of Zelda, outro que a gente fez. Olha só que bosta. Bota o link e bota a Zelda. É, bota a Zelda. Pô, bota o Ganondorf também, coitado. Tadinho, né, cara? Ele faz parte da Triforce, né? Mas comprei, um tempo atrás, eu comprei um Nintendo 64, e depois eu vendi ele, cara, porque, sério, eu não tenho mais a pira de ter consoles antigos, assim, comigo. Eu até vendi meu PS3. Oh, sacanagem. Nossa, sua, hein? A PS3 é muito mainstream, né, Zabza? Você que é hipster. Hipster, é seu cu. Posta fotos. Seu PlayStation. Comprei, cara, tinha vários jogos, mas perdi o hype. Apesar de meus jogos preferidos, assim, de console serem do 64 mesmo, tais como Mario Kart, cara, que é um jogo que eu acho foda pra caralho. A gente já tentou gravar várias vezes aqui no Game Track, só que sempre dá uma cumba. Sempre dá uma cumba. Então a gente vai gravar um dia, mas a gente não sabe quando, né? Eu boto fé que a gente tem que gravar dois podcasts naquele dia, porque a gente já sabe que vai dar merda com o de Mario Kart. A gente já perdeu três ou quatro? Três gravações a gente perdeu, cara, foi foda. Macumba, cara. Fica nervosa, né? Bom, o Snake foi o esquema lá de jogar com o primo dele, mas teve mais alguma outra experiência, pode lembrar, Snake, com o 64? Então, quando ele foi, ele deixou o Nintendo 64, cara. Então eu alugava bastante, assim. Então por isso que eu vi muito jogo ruim também. E jogo sem nexo, sem... Eu peguei um de helicóptero, cara, que eu não vou lembrar agora qual que é o nome, porque é tão whatever, assim. Você voava, atirava nos carinhas, só que de repente ficava um carinha pendurado no teu helicóptero dando dano. Eu não sabia como tirar aquele desgraçado lá de cima. Se te bater no chão, mas enfim. É a única função, cara. Eu ficava girando assim, tipo, solta, filha da mãe. Solta, solta, solta, pra ver se o cara largava. Não tinha o que soltava aquele desgraçado. E era tão frustrante jogar aquilo. Não, essa parada que você falou assim, de você sempre pegar algumas merdas, né? É porque naquela época você, ou você comprava revista pra descobrir o que era bom, e você não tinha YouTube, né? Hoje em dia, vou dar uma olhada na jogabilidade desse jogo pra ver qual que é, né? Aí você dá uma olhada. Aí você olha, chega na locadora. Você olha aquela contracapa pra ver que tem aquelas imagens que não diz nada pra você. Uhum. Era muita opção. Daí você, o que eu vou levar hoje? Vai esse aqui. E assim foi, cara. Acho que eu joguei um pouco de cada do Nintendo 64. Mas nada assim tão gratificante quanto jogar o Mario 64. Mario Kart, Mario 64. Um que eu vou falar agora, que é o do Cruising USA. Joguei bastante também. Joguei bastante, né? Esse aí é um jogo viciante. Eu jogava muito no emulador, né? Cara, tinha uns outros joguinhos assim que era bacana de jogar. Esses dias eu peguei Turok, velho. Cara, mas que jogo nojento, cara. Você pegando assim, tipo, a mecânica era horrível. Eu paro e penso assim, acho que eu fiquei burro, cara, quando eu peguei o controle. Eu, tá, como que anda? Naquela época você tá, 5 segundos, ok, eu aprendi. Isso aí é o que você pensa. Você tem essa memória assim. É, tem essa memória. É, você tem essa memória assim, nossa, essa nostalgia, nossa, antes era muito bom. Eu não tinha tanta dificuldade de aprender o controle, porque eu fico muito fácil os comandos, cara. Não é que você não tinha dificuldade. Naquela época, não, você alugou, vou ter que jogar isso aqui de me divertir. Nossa, cara, você gastou dinheiro pra alugar, você jogava aquela merda até sangrar seus olhos. Sim. Você não gostando, cara. Não, tá chorando. Ai, que delícia esse jogo, cara. Você tava pensando por dentro, que merda, cara, que merda, que merda. E tava lá. Ai, que delícia, cara. Fazer pergunta pra vocês, melhor jogo de 64 que vocês já jogaram? Porra, Zabra, vai se fuder. Mas é o que eu vou perguntar, o melhor e o pior, cara. Cara, pode ser o que você mais jogou e o que você não gostou de jogar? Sim, pode ser isso. Beleza, o que eu mais joguei foi Pokémon Stadium, certeza. É que é fanboy, né? Fanboy, né? Fanboy é fanboy. Sim, sim. E o que você menos gostou? O que eu menos gostei? Eu tenho que lembrar o nome do jogo agora. Mas como cê que? Você lembra um que era uns robôs e daí você destruía a cidade? Não. Nope. Deixa eu lembrar. Cara, o robôzão principal, ele era amarelo, e daí tinha aquele símbolo de nuclear nele. Daí a briga era na cidade, a pira era destruir a cidade. É, a galera vai saber disso aí nos comentários, porque, cara... Cara, por favor, lembrem desse jogo, gente, era muito ruim. Era muito ruim. A galera vai lembrar, nossa, vou lembrar de jogo ruim, né? E você... Snake. Ai, cara, foi Mario 64 que foi o que eu mais passei tempo jogando, porque era o que tinha fita ali mesmo, né, que não precisava alugar pra jogar. Perdi horas, cara, jogando aquilo lá. É um bom jogo, né, ele foi... É um muito bom, cara. Revolucionário, bom. Controle de câmera, um monte de coisa assim, que ele editou algumas regras pra jogos 3D. O resto, né. E o que você menos... O que eu menos gostei, cara, com certeza. O que eu lembro, cara, que acho que ficou mesmo na cabeça, acho que foi os R$4 mais mal gasto que eu já joguei. Que eu usei. Naquela época era muito dinheiro. Helicóptero. Cara, era muito dinheiro. R$4 você ia na panificadora. Você comprava 40 paçocas, cara. Era 10. Você tem que pensar em. Vamos quantificar em paçoca, cara. Era 40 paçocas perdidas. Pensa bem. Paçoca, né? Cara, e assim, foi muito frustrante jogar aquele negócio, porque eu não sabia, não conseguia passar uma fase daquele negócio. Tinha 50 helicópteros, cara, eu escolhi todos, não conseguia passar naquela merda de jeito nenhum, porque não tinha sentido, cara. Eu apertava todos os botões, sai daqui, desgraçado. Ficava aquele carinha pendurado assim no hack do helicóptero e gritando, tipo, cara, sai, não dá pra tirar. É ele o rico do Just Cause 2, né, em cima do helicóptero, galera. Uhum. É, cara, acho que foi daí que tiraram a ideia desse engraçado. É o que eu me lembro, assim, cara, que não gostei, cara, que achei uma merda, que puta. É, eu vou aqui com o que eu mais gosto mesmo, é Super Mario Kart 64, que é muito foda, na minha opinião, um dos melhores jogos 64. A galera vai me xingar porque eu não joguei Legend of Zelda, eu joguei um pouco pro cast lá, mas não curti. E o que eu menos gostei, cara, foi aquela bosta de Mortal Kombat, mitologia lá de Sub-Zero, cara. Que jogo ruim do caralho, cara, que rápido. Cara, aquele jogo é muito ruim, é um beat'em up muito tosco, muito mal feito na engine do Mortal Kombat. Não vou me estressar aqui falando mal dessa merda. Eu vou começar aqui já então com as músicas, né, aproveitando assim. As músicas do 64 é foda pra caralho. As músicas mais bem avaliadas assim pela galera no YouTube, na internet, faz aquelas listas. Fica em primeiro lugar o Super Mario 64, depois vem Legend of Zelda, vem em conjunto ali o Conquer Bad Fur Days, né, que é aquele jogo do esquilinho lá, muito louco. Não sei se esse é um jogo que eu queria jogar, mas ainda não tenho muito coragem de enfrentar. Você já viu falar do Conkers? Eu já. É um jogo muito louco lá, que ele faz uma... Ele é um jogo, assim, tipo, da Rare, entrar na mentalidade seguinte. Quando era jogo da Nintendo, Era só jogo fofinho, não tinha violência. Esse jogo é um jogo que não sei como que a Nintendo aprovou. É um jogo que tem muita violência. O chefão final é um cara, uma bosta gigante que gospe milho. É bem Loki, cara. Meu Deus. Ok, pô, tipo, massa, tá? Sabe aquele, o cara vai tirar férias, né, é. O dono da Nintendo vai lá, não, eu vou tirar férias, fica o cara responsável aqui. O estagiário, né? O estagiário, né, deixa o estagiário, cara, eu acho que ele deve ter carimbado tanta coisa, não aí, olhou, não prestou atenção. É uma das temáticas mais adultas aí, um dia eu ainda quero jogar ele, mas ainda não é agora que eu vou jogar, então vamos falar de um jogo de verdade aqui. Snake, fala do seu primeiro jogo de hoje, cada um vai escolher duas músicas, então rapidão, porque essa é a versão pocket, então tem que ser ligeiro, né? Ligeiro, rápido e rasteiro? Sim, qual Papa Legos? Ok, primeiro que eu vou citar, um que eu também joguei bastante, que minha prima tinha fita, que foi o Cruising USA, cara. Era um jogo muito bacana de corrida. Eu gostava mais do World e depois do Exótica, cara. Campeões de arcade, né, cara? Sim. Você precisava num pedal pra você empinar o carro. Quando a rampa você fazia isso aí, os caras viravam. É, você dava dois toques, né, no pedal, ele dava aquela empinada assim, aquele boost. Cara, era legal, muito cara. Legal, cara. Qualquer pessoa podia jogar. Você só tinha que desviar dos carros, né? Porque o resto você podia tocar pra frente. Sim, na minha opinião, eu prefiro ainda o World, cara, porque tem umas fases muito fodas, uns design de fases muito engraçados, assim. Umas passam no Egito, outras passam na Amazônia. É muito louco, cara. Eu só lembro mesmo do USA lá, porque os outros, se eu joguei, eu não botei muito reparo, sabe? Porque Sim. Pra mim era tudo mesma bosta, eram os mesmos carrinhos. E era legal isso daí, tipo, você tinha os primeiros 4 carros na garagem, né? E depois, tipo, 3 anos que eu fui ver que tinha mais 4 carros. Ah, todo jogo sempre... Nossa, Snake, você é genial, hein? É que você tinha apertado, acho que, algum dos shoulders ali, da defesa ali, pra você... Isso, ali nos controles, no Czinho, né, do controle. É que o controle do 64 é o mais confuso, isso, né? Cara. Tinha A, B, C, C... Não. Mais confuso é o do Cube, cara. É, não, é verdade. Aquela bosta lá. Cara, aquele controle é muito idiota, cara, do Cube. E a trilha sonora, Snake? A trilha sonora é o rockzinho daquele bem bacana, cara. E agora eu não lembro qual era o nome da música que eu escolhi. Muito parabéns, bem, cara. Snake. Você é um exemplo pra todos nós. Ah, House Special. Não lembro também de que pista que era, cara, que corria. Mas era umas musiquinhas, assim, bem empolgante. Bem empolgante, sabe? Bem louco. Bem empolgante, bem louco. Eu lembro que quando eu jogava, eu reparava bastante nas músicas, cara. Eu gostava bastante de ficar jogando. Chamava atenção, assim. O som mesmo, que lembra só a mulher falando. O som. Que? Ela ficava gritando. É, daí ficava... Tinha os comentários, não sei se era a guriazinha que ficava supostamente de passageiro no teu carro. E ficava, ok, É, né, ficava gritando. Aquela coisa de Nintendo, lembrando, né, cara? E se você reparar, cara, a maioria das músicas que tinha naquela época era ainda bem... É uma evolução bem sutil, assim, dos jogos de 8-bit, né? Não, é engraçado... Da música 8-bit, né? Porque é bem parecido. Eles falavam, assim, que o 64, ele tinha capacidade até 100 canais, mas a galera não explorava porque, tipo, se você usava os 100 canais, o jogo ficava uma bosta, porque você usava toda a limitação, limitava as outras coisas, né? Então... Foi aquela era um MP3 gigante, né? É. Mas enfim, vamos lá tocar essa música então? Então é House Special. Vamos lá. especial aí contigo. Cara, o primeiro jogo que eu escolhi pra hoje é um dos que eu tinha e que eu jogava pra caramba, quase diariamente, assim... É, pelo menos no início, quando eu comprei o videogame. E que eu fechei ele de todas as formas possíveis, que é International Superstar Soccer. Caralho, cara. Isso é o Superstar Soccer. Alejo. Mas tinha Alejo nesse 64? Sim, era o Alejo, cara. Eu sempre achei esse jogo bem estranho, assim, porque naquela época já era meio forte o esquema de futebol no PlayStation e eu sempre me ignorava do 64. Sei por quê. Cara, eu achava muito divertido, inclusive mais divertido que o Winning Eleven. Haters gonna hate. É, mas era muito bacana mesmo, me divertia muito com esse jogo, principalmente por jogar sozinho. Então eu escolhi a música mais clássica de todas dele. Escolhi a música do menu de abertura, olha aí, que é uma musiquinha muito bacana. Então, pau na caixa. Vamos lá, pau na caixa. Eu vou falar aqui de um dos jogos que mais estragou controle na era do 64, que você já sabe qual que é? Falei, não. Falei. Mario Party, cara! Nossa, cadê minha pá, velho? Mario Party era o cara, a parada que mais estragava controle, né? Que tinha aquelas paradas assim, gire o direcional 200 vezes pra direita. Ou estoure o botão de tanto apertar pra você fazer o jogo de puxar corda, né, cara? Mas estragou controle e amizades, né? É. Diga-se de passagem. E a música que eu escolhi, cara, porque a temática de jogos da Nintendo sempre tinha boas músicas, né? E a música que eu escolhi é uma música que, cara, eu acho muito maneira. Ela tem um toquezinho meio... todo mundo da Nintendo tem um toquezinho meio feliz, né? Mas essa aqui é um pouco mais feliz ainda, que é a música Yoshi's Tropical Island. Então, pau na caixa, vamos lá. Cara, eu lembrei de um outro jogo agora, do 64, não sei se chegaram a jogar, mas que era Vida de Inseto. Eu lembro, cara, do jogo, tinha... mas não era legal, não. Cara, eu gostava, velho. Eu tinha um... Eu não lembro que tinha os esquemas de semente, que você... O semente ou fruta. Cada uma tinha uma função especial. Cara, eu gostei. Acho que foi um dos adventures que eu... de licença de filme que eu mais joguei, cara. Eu não lembro onde que eu parei, mas eu joguei bastante ele. Mas, enfim, não é isso sobre o que eu vou falar. Uh-huh. É de um outro jogo... De uma outra companhia que também fez um console, faliu e foi pra 64. Qual? Que é do Army Man, cara. Aqueles soldadinhos de plástico. Mas como assim fez um console e parou? Como assim? A 3DO. 3DO, caralho. 3DO. Cara, lembra daquele 3DO? Eu lembro disso, cara. Dava medo quando escutava aquele negócio, mas tudo bem. Mas Army Man, cara, puto pariu, que jogo divertido, cara. A ideia é bonitinha, era legal, mas o jogo era macabro, porra, porque você é um jeito bonitinho de botar soldados se ferrando, morrendo, não, como se fosse real. Eles trocaram sangue por plástico, tá ligado? Não, e uma coisa, assim, que é interessante, assim, de lembrar jogos tais como Army Man, assim, que era TPS, né, Third Person Shooter, né? Uhum. E era jogo, assim, que nessa época não era tão comum. Começou a ser comum a partir da geração PlayStation 64, né? E pra gente que via esses jogos assim, cara, a gente ficava louco, porque, cara, a gente sempre via muitos filmes assim, com muito tiro naquela época, que quem viveu na década de 90, cara, sabe que os maiores filmes era, ou era tiroteio, você curtiu, ou era uma coisa meio super-herói, olha lá. Quando saiu umas merda ainda, assim. E tiroteio era uma coisa que a gente era fascinado, cara. Tipo, qualquer jogo que tinha temática militar, cara, era muito foda. Hoje em dia a gente vê aos montes isso, né? Mas antigamente era muito... É, tipo, naquela época era muito legal. Medal of Honor, que eu diga, né? A fanboy? Desculpa se eu ainda quero jogar Warfighter, tá? Só que ainda não tá barato na origem, mas tudo bem. Cara, eu lembro bastante do que eu joguei do Army Man Air Combat, que nada mais, nada menos que uma versão de expansão, né? Qualquer você começa com os bonequinhos, né? Sim. Os bonequinhos de soldadinho lá. É, daí você começa a fazer uma história maior, né? Ah, daí tem o Sergeant Heroes. Aí depois do Sergeant Heroes tem o Air Combat, cara, que são os helicópteros de plástico, que são demais, velho. Massa, ah, massa. São demais, não, velho. Daí já tava apelando, sério mesmo. Sim. Não, então, é cara, massa, cara. Era muito legal jogar. Eu sempre sonhei ter um exército... Acho que o Snake teve mais brinquedo de... Like Army Man do que eu, cara. Eu tive poucos, mas eu adorava, cara. Aquelas posições lá que os caras, tipo, ficavam agachados pra atirar. Cara, eu montava aquele campo de batalha com vários outros brinquedos com os caras, com os bonequinhos do Army Man, cara. Eu não sei se o Snake tinha muito deles. Cara, eu tinha não muito, muito, assim, mas eu tinha bastantinho. E eu lembro que minha mãe fazia massinha caseira. Cara, uma vez na casa da minha avó, a gente fez um quartel inteiro de massinha caseira. Porque, tipo, aquilo lá você vai, monta e uma semana depois você joga fora, né? Porque parece que estraga, né? Uhum. Cara do céu, foi uma semana inteira brincando com os primos, cara, de Army Man. E assim, era bacana na jogabilidade que, tipo, você tinha um helicóptero, você tinha que dar um suporte aéreo, né? Para as tuas tropas terrestres. Você tinha que resgatar. E era legal, assim, porque é o exército verde contra o exército marrom, né? Que nem tinha os bonequinhos antigamente, né? Sim. Nessa de você dar suporte, como se fosse uma brincadeira de criança mesmo, né? Você tá brincando no quintal, você tá brincando no banheiro, você tá brincando na sala. E, tipo, quando você tá brincando no quintal, tem várias coisas que podem dar errado. Por exemplo, o formigueiro queria atacar os soldadinhos, tá ligado? Sim. As formigas iam em cima e invadir. Então você tinha que pegar uma rosquinha que tava perdida no chão e jogar perto do formigueiro pra distrair as formigas. Não, é legal, cara, ó. É interessante pra caralho. Sabe quando você jogava aquelas fases Counter-Strike, que era tipo Counter-Strike uma pequenininha, uma cozinha gigante? Era mais ou menos a mesma coisa, né? E como que era a música, cara? Militar? Que nem eu falei, cara, é um jogo bonito, cara, mas ele tem um bonito, assim... Tipo, pra atrair crianças, mas se você parar e analisar pelo... Hoje em dia, cara, eu vou parando e pensando, porra, cara, esse jogo era foda. Tipo, não é bonitinho. Olha o nome da música, cara. Era Plastic Pandemonium. Pandemonium. O Pandemonium Plastic. Cara, é bizarro. E é uma música pesada, assim, pro... É meio rock, né? É meio rock pesadão, assim, não é... Cruising USA. É, Cruising USA, que é coisa de criança. Vamos lá. Uhum. Então, vamos lá tocar? Não, assim não, né? Vamos lá tocar. Vamos lá tocar. Não paga nada antes, vamos né? Vamos lá tocar uma. É, dá um sorvetinho, pá. Tchau, vem contigo agora. Cara, esse último jogo foi outro que rivalizou com o meu tempo de jogo de Pokémon Coliseum. É, Coliseum não, Pokémon Stadium. O Coliseum é do Wii. É. Eu tinha essa fita também e, assim, de início eu não achei que ia ser tão bacana, mas terminou sendo um jogo que me cativou pra caramba e que eu me divertia pra caramba, por mais que fosse um trabalho meio repetitivo, que foi Pokémon Snap. E esse eu não relei a mão. Esse, eu só coloquei um link aqui no nosso Skype aqui, que é cara, do trailer do possível filme de Pokémon Snap aí. Eu já vi. Trailer. É muito maneiro, cara. Cara, eu lembro de ser Pokémon Snap com uma raiva, velho. Porque na locadora que eu ia, cara, um filho de uma mãe, cara, roubou a fita e nunca mais eu achei essa porcaria das locadoras aqui perto, cara. Eu pensei que você ia falar, achei o filho da puta. Oi? Eu achei que você ia falar, nunca mais achei o filho da puta. É, sabe, tipo, tentando reduzir o número de palavrão, mas enfim... Eu nunca mais achei a porra da fita e nem o filho da puta que roubou, né? Mas, enfim, eu fico na imaginação da capa, porque, pra ajudar ainda, o dono da locadora não tirou a capinha vazia da estante. É, porque você ia lá, você só queria alocar esse jogo. Pensa bem na estratégia do cara. O cara falou, ó, eu perdi o jogo, aí a galera vem atrás desse jogo, vou colocar a capinha aqui. Se alguém já fala, não, tá alocado, mas aproveita e pega outro, cara. É tudo estratégia. Marketing pra idiota. Sim. Então, como foi um jogo que me marcou muito e eu gostava pra caramba da fita, sinto falta até hoje jogar, eu escolhi a música Pokémon Snap Valley Zabuzeta. Toca aí. Finalizar aqui o cast, curto, né? Até se entender um pouco mais, mas curto aqui. Eu vou falar de uma música que aparentemente eu já pedi alguma outra vez, mas é uma música que eu adoro do Mario 64. Ó, eu sempre falo Mario 64, do Super Mario Kart 64, cara, que é a Rainbow Dash. É música foda, cara. Era a pista que eu mais gostava, que é aquela pista que era gigantesca. Você ficava horas e horas pra completar uma volta, porque é a maior pista que tinha no jogo, cara. E eu gostava muito, porque era muito LSD, cara. Muito louco aquela pista. O Enik vai gostar Rainbow Dash, LSD. É... Eu não sei se é Rainbow Dash, eu acho que é... Deixa eu ver aqui certinho. Não é Rainbow Dash, não, tá? Eu tô muito My Little Pony. É Rainbow Road. Rainbow Dash tá foda, hein? Os caras tá muito My Little Pony na cabeça aqui, hein? Enik, um beijo. Vamos encerrar o cast com essa música. Então vamos aqui já agradecer a presença dos dois lindos aqui, Excel e Snake. Ah, de nada, né, cara? Sim, sim. Vamos então já encerrar aqui o cast com a música de Mario Kart 64. Então vamos aqui, então, encerrar o cast com a música. Se você curtiu o formato desse cast, se você curtiu o que a gente falou aqui nessa edição, que a gente fez um pouco rapidona, só pra agraciar esse console da Nintendo muito louco aí, que é o Nintendo 64, mande e-mails para gametrack@levemais.com. Não deixe de deixar seu comentário aqui no post dessa publicação, né, Excel? Ou seja, deixe seu comentário, galera. É, eu falei tudo errado. Clique em tudo que tiver escrito comentário e deixe o seu comentário. Olha só que maravilha. De preferência, comentário no Level Mais, tá? Tipo, tá, só pra deixar claro. Divulgue pros seus amiguinhos. Se você tá ouvindo pela primeira vez esse podcast e tá estranhando a falta de leitura de e-mails, é que a gente tá fazendo um esquema assim que um episódio tem leitura de e-mails, o outro não, né? E em relação... Na verdade, se chama preguiça, galera. Então, não, falta de tempo, né? Eu fechando o Bioshock, Infinity, em 2 dias. Enfim. Botando dente de ouro, essas coisas. Ah, se fuder. Pimpando a boca. Pimpando a boca. Pimpando a boca. Seu cu. Então vamos lá. Pimp my teeth. Vamos aqui encerrar com Mario Kart 64 Rainbow Road. Então, um pau na caixa e até a próxima edição, galera. Falou! Nos vemos no próximo level. É isso aí, falou! Tchau!